567, já pode iniciar. 4354 levanta. Sim, comandei a posição. 219, informo que devido à coordenação com o centro, as decolagens estão ocorrendo com intervalo de 5 minutos para qualquer setor, devido à saturação do tráfego. 5219, copia a torre. Autorizado. 5219, informo que com intervalo de 5 minutos as decolagens estão correndo. O senhor aguardará mais um minutinho. Sim, 5219. Papo Zero Papa Bravo, girando base, baixante para voo visual. Papa Bravo, continua a aproximação, ainda 9 estado, vento 090 graus, 179. Sim, bravo. Trip 5219, autorizado a linha e decolar destino 0, vento 090 graus, 179. Sim, 5219, vai alinhar e decolar novamente. 2894, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 010, reposto estabilizado na LS. 2000, botará em LS, o 3894, pode manter velocidade até duas? Pode manter velocidade, sem condições, até o externo, 3894. Afirmativo, obrigado. Mente estática. É após o voo. Agora a transmissão foi muito baixa, confirma? Pode seguir o voo sem interferir? Afirmativo. O Papa Bravo no solo aos 22, confirme no pátio. Agora o pátio 5. O Papa Bravo autorizado o backtrack, livre à direita, correção à esquerda até o pátio 5. Repórter vendo o pique. Controle 1208, grato. Eu tenho 360 para Guarulhos, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos, 360, aperto no 16, decola 190, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, acena 5077. 5219. Olhe 1208, transponder 5077. Do Guarulhos, São Paulo, nível 360, veio para Zulu 190, veio para Zulu 16. Preparador 10, curva à direita da Eldeda Brit. 5077, transponder 208, o controle, o CNM 259. 259, correto, chama os pegas para mim. Camarada 04, CNM 259. Salve Salvador, boa tarde, gol 947, formação Vitor, posição 02, autorização comida. Gol 567 vai iniciar o táxi? Afirmo! Prossiga as informações? 180 a bordo, 350, perna Campina. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, da 10 Torre, 1895, altímetro 90. 90, direita Índia, Torre, 1895, gol 567. 1940, cópia? 1940, autorizado Guarulhos, 360, OP Zulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, transponder 5124. Autorizado Guarulhos, 360, Perizolona 6, Decolona 0, Israel, Zeta Brice, controle 208, transponder 5124. Qual no 940, correto, chão para espera acionamento? Acionar o 940. Busca acionar o 601 da Gol, na posição 9. No 601 no 09, vai ser tratorado até o 08, quando o ano se puxa no acionamento. Corrigindo, acionamento chama SAC. Tá, no 08, vai iniciar o acionamento. O Pushback vai iniciar a investigar, reporta na sala do SAC. Espera, 567. Prossiga, Mike Jacklet. O Mike Jacklet pode aprovar a rotatória, porém acredito que só vai fazer uma alta devido à aeronave e instrumento em aproximação. Pro da rotatória, Mike Jacklet. Autorizado, ponto 360, pelo Monomia, decola da 510, primeira turma direita, da El Lida Prince, controle 1208, transponde 1-2. Transponder, confirma? 1-2-1. Correto, quando dá essas três, chama o pushback e acionamento. Central 1-2-3. São 3897, autorizado de colapso no 0, vento 0, 90 graus, 14 mais. Iniciando na 10, 3897. Localizador estabilizado, 3894. 3894, complete aproximação, torre em 1, 1895, composto. 295, graças 3894. Controle aqui na meu pé, na Capilete. Prossiga, Mike Jacklet. Autorizou, meu pai. Encontre os dois, prossiga para o meu pé, aguarde no centro. Tipo 5464, mantém ponto de espera. Michael Jacklet estabilizou com o aeródromo? Afirmativo. Para ingressar no circuito, torre 1-1-8-95. Parado, vai até a bola. É, bola. Oi, Salvador, boa tarde, papai Romeu, Michael Jacklet. Mike Eco Juliette, a porte nacional de 3 milhas, no site, o vento 090 graus, 149, altímetro no 010. Esse reportará. Salvador, boa noite, boa noite. Setor 3894. Setor 3894, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 14 nós. Livre pouso, 3894. Checo Junés, tem condições de encurtar a presente aproximação no nosso site? Afirmativo. Checo Junés, autorizado, reporte passando, correção, reporte na final de 3 milhas, confirme o pátio. Pátio da bata, pô. Gente, Maquiaco Jurete. Bruno 567, autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter na 1-0, gol 1-567. Tá 3894, no solo ao 30, livre direita, chame solo 1212, mão 9. Três milhas, né, que é do Guilherme? Mike, tráfego avistado, cheque trem livre pouso, visto no site, vento 080 graus, 17 mais. Trem de pouso, baixado e travado, cara. Sente, Mike, eco direito. Doli. Autorizado decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 179. Livre decolagem da 1-0, gol 1-567. O 464 autorizado, vai alinhar e manter cabeceira 1-0. Agora a 4 milhas, 5 milhas para ingressar na terminal Ilhéus, se visará terminado, suba e mantenha o 4-0 e chame Ilhéus, 120.1. Atenção, 140, chamada Ilhéus, 3-1, autorizado o backtrack, táxi até a bata, reporte liberando pista. 1-567, decola 232, chama controle 120, decimal 8. 208, bom, 1-567, boa tarde. Boa tarde, gol 1567, 1500 para 360, saída Arbor, Elefa. 1567, submantenha 360, saída Arbor. 360, gol 1567. 567 autorizado, Elefa está presente. Confirme de autorizado, Elefa direto? Autorizado, 1567. Agora Elefa, gol 1567. O 464 autorizado de colapso no 0, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado, Mike, eco direto, estacionário e frequência. 1-1-0-1, 3 horas e 50, Campinas alternado, a bordo 1-7-7. Táxi autorizado, parte 1, Índia, ponto de espera, 1-0, torre, 1-8, 9-5, 8-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. E via parte 1, Índia, ponto de espera, vai chamar a torre, o 601, 18-9-5. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5464. 5464, submantém 1-9-0, saída PUCA. Aí da PUCA, nível 190, seleção. 3897, sub mantenha 340, saída da EL. 3897, 340, da EL. O 3897 vai chamar agora o centro Recife em 12545. 2545, obrigado, boa. Salvador, boa noite, 1601 da Gol. 1601, autorizado. Aniaider colapso no 0 vento, 090 graus, 159. Aniaider colapso, 1601, decolar 237, chame controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, boa. Controle Salvador, 1601 da Gol, da EL, Leda Bridge. 1601, vigilância Val, 360, C da EL. 360, voo que da EL? Da EL, 601? Controle 1601? Confirmar o controle? 1601, entendeu? O PROD da EL, senhor? Negativo, PROD Leda agora 601. Opa, Leda! Trip 5219, passou o nível 150, vai chamar o Centro Recife, a frequência 128.8. Centro Recife 128.8, Trip 5219. Sala 567, Recife, em 128.8. Sala 28, Bola 567, boa noite. Boa noite. Sala 17, curva direita na Coral. Controle 1208. Aciona 0261. Controle 0263. Passeia, confirma quantas milhas você vai passar? Controle de Salvador, o 35464, por gentileza, em coordenação com o Recife, alguma possibilidade de voar direto para a senhora? Até a saída agora, coordenação 5464. Zero milhas, ciente. Então, cruzamento está com 14 e 18, na 5, confirma o pátio POB. Paulo, gol 940, posicionamento 2. 94002, autorizado, chama a tarde. Autorizado, gol 940. Paulo, gol 273, pushback, acionamento. Vou falar pela 273? 273, pushback, acionamento. Autorizado, inicial, o rebote com a Fraera, até através 08, quando lá, acione e chama a tarde. Afirmativo, autorizado, o acionamento só no através do 08? Afirmativo, devido às obras, então vai ser rebocado através do 08. Certo, 273. Papai Serra, reporte para ataque. Novembro, reporte para ataque. Direto Maceió. Direto Maceió, 7464. Eu autorizaria a proa de bridge para 1601? Aguarde. Táxi voo 940, 192 POB, autonomia 3 horas e 55 minutos, Fernando Galeão. Fala 940, táxi autorizado à direita via Inter, ponto espera da 90, 1895, atimetro 0 no 0. 18900, boa tarde, 940. Salvador, boa tarde, gol 940, boa espera. Gol 940, autorizado, alinhar e decolar piscina 0, vento 0, 80 graus, 1, 3, 9. Decolar na 0, gol 940. 01, chame Recife 12545 e solicite ao mesmo bridge. 2545, boa. Autorizado 04, 259, chama táxi. Recife 5464, Recife 12545. 12545, alterada, por favor. 12685. Muito obrigado, bom trabalho. Igualmente. Ninguém chamou a torre, meu? Sente 7 a bordo, autorizado o táxi 70, sessão Oscar, reporte para ingresso. Informo que atente obras na lateral da Oscar, atente o fiscal de pátio que irá taxiar o senhor até a Oscar. Afirmativo, Romeu, 1990. 1940, decolado 46, chame controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, 940. Autonomia 3 horas de uma alteração. Táxi autorizado via parte 1 no Índia, prosseguindo como número 2, ponto de espera da 1-0, seguindo Airbus da Oceanet. Ponto de espera da 1-0, torre 1 no 8, 95, altímetro 1-0, 1-0. Táxi Índia como número 2, ponto de espera da 1-0, 1-0. É 0 da Elvo, 9-4-0. A 1-7, é ponte na interseção Oscar. Táxi autorizado via Índia, ponto espera 1-0, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-0. 1-0-1-0, 18-9-5, Índia, boa tarde, na 10-5-9. 7. Para a torre. Romeu 1990, é reporte alinhado e pronto, 1-7. 0, vem ciente, aguarde um instante por gentileza. Confirme para a torre. É Papa Serra, ciente, aguarde. Romeu, Homem Novembro, autorizado a decolar, bicho 9, 7, vento 080 graus, 14 nós. É pro Papa Serra, após a rolagem do Papa Romeu Mike 1 na pista 17, auto-reporte alinhado e pronto na cabeceira. Boa tarde, Jorge, Xanema 259, Panda. Xanema 6259, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 10. Lima 10, 6259. Romeu, Novembro, decolado 52, chame controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, boa noite, Romeu, Novembro. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Novembro, decolado, não sou escutando. Papa Romeu, Romeu, Novembro, contato radar, se mantenha ao nível 400, na saída da EL. Subindo para o 400, sem restrições, Romeu, Novembro. Papa Serra, autorizado de colapso no site, vento 080 graus, 14 nós. Autorizado de colapso, Papa Serra. 76, autorizado chegada da mar, desça para o nível 050, altímetro 10, 10. Autorizado chegada da mar, desça para o nível 050, Gol na 940, submantanha o nível 340 restrito pelo centro da presente voo hibrid. 3 na proa, restrito 340, gol 940. Gol na 884, boa tarde, autorizado chegada a Mari, deixe mantanha o nível 060, altímetro 9010. Dois, sete, três, autorizado ANEM, mantém cabeceira no zero, após uma rolagem do EBOIS 320, sua frente. Ali na frente, comandando, Eco Papa Serra, decolado, ao 54, chame controle 120, decimal 8. No 208, Eco Papa Serra. Salvador, o Eco Papa Serra. Papa Papá, Eco Papa Serra, contato radar, submantenha o nível 140 na saída coral. Na saída coral para o nível 140, Eco Papa Serra. Confirme intenções, Eco Papa Serra. É, após coral, voaremos mais 10 mil e retornaremos, se autorizado, na proa de mare, para chegada a mare, após dois toques, arremetida e pouso final. Ciente, está condicionado ao tráfego, por enquanto foi coral. Positivo. 1940, Centro Recife, 12545, secundário 12685. O Xana 6259, decolado 55, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, Xana 6259. Ative, chame Centro Recife, 12545, secundária 12685. 2545, 12685, boa noite. Boa. Oceania 6259, perfil da EL 9300. Oceania 6259, boa tarde, contato radar, se mantenho nível 360. Na saída da EL, após 2000, curva à direita na proa de Leda, o Oceania 6259. Ok, 360, direita 2000 na proa de Leda, Oceania 6259. Romeu, Romeu, November, dá presente voo hibride. Dá presente voo hibride, Romeu, November, graças. Controle é o Eco Papa Serra? Prossiga. Só corrigindo, será, se possível, será dois toques na, na 10 e um, na, um no 7 para a posicional, se possível. Gente, quando retornar, aí o senhor confirma, por gentileza. Positivo, agradeço, obrigado. Com 273, decolado 58, chame controle 120.8, um bom voo. 208, boa noite. No 776 após ITAP, está autorizado a LS aqui Ferreira, pista na zero. Pista para 2000, que é legal na zero, está livre LS. Porto estabilizado. Ok, autorizado 2000, vai repassar a estabilização no 777. Pelo Salvador, boa noite, 1273, Dael. 1273, boa noite, contato radar, submantenha o nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, 1273. Romeu, Romeu, Romeu, November, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 1245, 2685, Romeu, Romeu, November, bora aqui. Boa. Gol no 884, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre da restrição de altitude na posição ITAP. 273, voe Leda da presente. Voe de Leda, 1273. Linha 259, sob mantenha o nível 340 restrito pelo centro. O centro pediu para que o senhor interceptasse a radial 195 de Salvador por 40 milhas após interceptar a radial 225. Ok, a partir de agora então a interceptação da 195 por 40 milhas, posteriormente a 225, 6259, restrito 340. Afirmativo, e ao nivelar no nível 340, voar bridge. Ok, no nivelamento 340, vou abrir e deixar na 259. Uno 273, submantém o nível 320 restrito pelo centro. 320, 1273. 73, o centro Recife informou que o senhor deve interceptar a radial 185 de Salvador por 40 milhas, após vai interceptar a radial 225 e ao nivelar voar bridge. Ok, então interceptar a radial 185 por 40 milhas após 225 e ao nivelar bridge, no 1273. Afirmativo. 6259, chame centro Recife no 2545, alterno no 2685. 45, 265, obrigado, boa noite. 6279. Boa. Gol no 776, Duna, completa aproximação. Essa é a minha torre no 895. Gol no 1895, gol no 776. Gol no 884, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 1. Está livre LS, reporta estabilizado. Gol no 884, apenas para informação, tráfego que o precede está a 8 milhas na posição Duna, um Boeing 738 da companhia, passando 3 mil pés em descida a 2 mil pés, com 200 nós de ground speed. Bem, continua a aproximação da nova estádio, vento 090 graus, 14 nós, altímetro 1011. Vai continuar o voo 776, agora. Gol no 776, parte baixado e travado. Já está baixado e travado. Sente no 776, aguarde autorização de pulso. Sente, aguardando que está livre, gol no 776. Gol no 776, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 149 já avistado. Sente, atualizado pouso para o gol no 776. Aguarde transferência das comunicações da Copa Serra. Papapá Eco, Papa Serra, apenas para confirmar, após livrar a terminal, o senhor vai se afastar por 10 milhas, mais 10 milhas após regressar. Eu 804, completa a aproximação, chame a torre 9895. Oi, Salvador, voo no 884, 3 milhas e meio, espero no baixado em travado. Boa. 090 graus, 129, altímetro 1091. Aguardo. Uno 776, no solo 08, livre direita, chame o solo 21, decimal 9. Primeira direita, 21, 9, vou 776. Alô, 776, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 1774. Uno 884, no solo 010, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219, ali está, 884. Solo com 1884, ali, boa noite. Alfa Juliette, portão 02, voo 1884. Alfa Juliette, portão 2, voo 1884. Papá Eco Papa Sierra, mantenha o nível 140 e mantenha a frequência do controle Salvador, mesmo ingressando na área de Ilhéus. É, chame para regresso. Na décima milha afastado da terminal de Salvador, chame regresso. Que está autorizado 500 pés, sim, da cola pista no 7 com a direita. Prossegue litoral sul, controle 120.8, aciona 0170. Tango reporte para táxi. Papa Serra, após curvar à direita, está autorizado voar ITAP. O QNH em Salvador, nós 0 no 1, não é culpa para certo.